Ela é nossa amiga, ela dá o leite para o mundo inteiro alimentar. Legal! Ela é tão mimosa, toda graciosa, na fazenda gosta de morar. É! Logo bem cedinho, pego o meu banquinho e sento para o seu leite tirar. Ele sai quentinho e é tão gostosinho. Meu leitinho agora vou tomar. Que gostoso! Leite é muito bom, leite é bom demais. Faz ficar fortinho e faz crescer. Puro com café ou com chocolate. Meu leitinho agora vou beber. Que delícia! Ela é nossa amiga, ela dá o leite para o mundo inteiro alimentar. Ela é tão mimosa, toda graciosa, na fazenda gosta de morar. Logo bem cedinho, pego meu banquinho e sento para o seu leite tirar. Ele sai quentinho e é tão gostosinho, meu leitinho agora vou tomar. Leite é muito bom, leite é bom demais. Faz ficar fortinho e faz crescer. Faz crescer! Puro com café ou com chocolate. Meu leitinho agora vou beber. Leite é muito bom, leite é bom demais. Faz ficar fortinho e faz crescer. Puro com café ou com chocolate. Meu leitinho agora vou beber. Deixa pra mim, papati. Puro com café ou com chocolate. Meu leitinho agora vou beber.